Começa agora! Não, super jovem! Yo-yo! O quê? Yo-yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-yo, na super jovem! É o programa das menininhas e dos cuecão, tá no ar, sejam bem-vindos, alegria, diversão, entretenimento, coisa boa estar de volta por aqui com toda a trupe da Super Jovem no Yo-Yo, a partir de agora até as 4 horas da tarde ou até as 10 horas da noite, pra quem está ouvindo, obviamente, a reprise no domingo, sejam todos bem-vindos, eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo, vulgo Jorgão, boa tarde, Jorgão. Boa tarde, meu amigo, você falou em vulgo uma vez, eu fui apresentar um comitê de política. Esse negócio, quando ainda existia aqueles comitês, né? Comícios. Os comícios, não os comitês, perdão. Os comícios e tal, e beleza. Aí eu tinha um candidato que tinha um apelido, né? Falei o nome de tal, Vulgo. Já, né? Vulgo. Cara, Vulgo Bolinha. Ele ficou brabo comigo, ele não sabia o que era Vulgo. Meu apelido é tal, não é Vulgo. Aí, amigo, era um candidato a vereador bem inteligente, na verdade, né? Aí eu falei, amigo, Vulgo quer dizer que, né? Eu expliquei. As armas de guerra antiga? Eu comecei a explicar pra ele o que era vulgo, né? Sim, mas aula com o professor de vulgo. Mas mesmo assim ele ficou putaço. Pra vocês, uma excelente tarde, tudo de bom. E ele está com a gente também, Leonardo Lucho. Vai cair um temporal, o Jorgão falou pouco na abertura pois hoje aqui. Ele está se contendo. Não ligou de novo, né? Boa tarde pra vocês, meus queridos colegas, como é que vocês estão? Tudo aproveita certo? Aproveita que o Jorgão abriu o espaço dele. E aí, viado, tudo bem? O Jorgão tá aberto. Antes de começar o programa, ele tava mandando o celular. E aí, fulano, vamos bater as bolinhas hoje? Bater uma bolinha, bater um basquetinho. E aí, fulano, vamos bater a bolinha? Basquetinho, amor. Depois, basquetinho, amor. Pois a bicha sou eu, amor, né? Basquetinho, amor. Que lindas. E aí, tudo bem? Tudo certo? Júnior Aguiar. Tudo certinho e com vocês? Maravilha, maravilha. Tudo na paz. Sexta-feira de carnaval, querido? Sobe a mangueira entrar, né? Inclusive, já quero agradecer aqui a Deus, né? Primeiramente, a gente tem que sempre agradecer a Deus. Sim, sim. E também quero agradecer aqui também, né? Que até que enfim, o feriado prolongado. Atenção, Orlando! Aí vamos nós. Orlando é meu primo que mora ali no quilômetro 20. Ah, é pra Orlando. Meu tio que mora ali no quilômetro 20. O nome dele é Orlando. Vocês acharam que eu ia pra Disney, né? Não, você tem condições, né, meu irmão? Tá. É eu que ando com o carro V6, 8. É. Bem por isso que eu não tenho condições, não sobra nada. Gasolina. Só o tanque do carro do Jorgão é um caminhão. Eu fui lá no Jorgão esses dias, daí ele falou, ô Júnior, pega uma água lá na geladeira, né? Daí eu fui lá, só tinha água. Daí eu pensei, mas também o cara tem pra comprar tudo em gasolina. Claro. Não, esses dias ele falou, eu tive que fazer um evento em dois vizinhos, gastei R$200 em gasolina. Eu falei, nossa, só pra ir, né? Eu tenho um patrocinador novo aqui no programa hoje. Quem que é? Vamos aí. Chupetas Cat. Uma dessas você só vai ganhar quando crescer. Uma credo, boa como Jorge. Essa. Não credo. É a chupetinha? Aquela chupetinha pra criança? Ah, tá. Sim. Chupetas eu não pensei Cat. Em outra coisa. Não, eu também não. Tu que tá levando aí pro mau caminho o negócio. Sim, tem um momento bem. Eu sou cristão. Isso. Né? Pensamento da Secretina no vai, ar agora. Tem um aqui, vai. O pensamento da Secretina. Não entendo porque mulher fácil é associada com galinha. Já tentaram pegar uma galinha de verdade? É difícil pra caramba. É verdade, Fran. É verdade. Isso quando a galinha não se revolta e vai atrás de você, né? E ainda nessa área aí das aves. Olha, se fosse pra acordar cedo, Deus tinha me feito um galo, não um princeso que eu sou, né? Princeso. Ai, meu Deus do céu. Olha, e se nada der certo, pelo menos o meu umbigo é pra dentro, né? Olha, a galera da minha geração cantava o hino e fizeram Proerd. Funcionou alguma coisa? Não. Funcionou nada, né? Beijos. Não. Olha, eu tenho medo de namorar e aí a minha namorada mandar mensagem pros outros namorados igual a namorada, né, faz aí, as outras namoradas fazem pra mim, entendeu? Volta aí que eu não entendi. Vou desenhar pra você. Eu tenho medo que a minha, de namorar e que a minha namorada mande mensagens pra ex dela, pra como ex as dela? Outras, é. Pra ex, pra ex dela. Ex dela, entendeu? Uhum. Ah, o ex. Isso, pra as ex, exes, uhum. Exes. Sim. E aí eu tenho medo que nem as outras deixa pra lá. É. Fica muito difícil de entender. Depois eu posto lá no meu Twitter. Foi o que eu pensei. Cara, não sei o que ele bebe ou fuma antes de ir pra cá, cara. Vixe, não posso falar, senão vou preso, Jorjão. É, quem falou isso, quem mandou ontem no grupo lá, no grupo errado lá, ó. É verdade. Isso são piadas internas. Isso, toma essa, como é que fulano. É? Fulano. Fulano. Toma essa, fulano. O fulano. Não tava naquele grupo. Aí, Douglas. E o Beto matou a charada na hora, né? Matei a charada na hora. Só pode. Por que o Jorge não botou a pessoa no grupo lá só pra mandar foto? Depois tirava. Eu estava naquela hora, eu estava jogando meu joguinho no computador, né? Tá bom. O Jorge tá bom. Joga LOL. Eu jogo Asphalt 9. Eu gosto de jogar joguinho de carrinho, assim. De carrinho. Pensei que era um Pac-Man. Ele joga o LOL e o Minecraft. Pô, essa semana aconteceu uma coisa muito doida, como o pessoal da internet tá ficando manezão, né? Fizeram aquela brincadeira de convocar pra Guerra da Venezuela pra voltar na quarta-feira de cinzas. Sabe que teve muita gente que acreditou, cara. Que tiveram que explicar. Vixe, tem muita gente que acredita em muita coisa. Tiveram que explicar que era uma mentira. Até fizeram um papel timbrado. Das Forças Armadas. Aqui, a convocação que era uma sacanagem, dizendo que o cara ia sumir no carnaval. E teve mané que não entendeu a sacanagem, que realmente achou que ia ser convocado. Era a convocação. É verdade. Bombou isso aí. Já tava colocando o que chute, né? Mas eu nem sei atirar. Mas saiu nessa semana ali na Exame, que é uma revista? É da Abril, né? Da Editora Abril. Isso, Editora Abril. Que o Brasil tem munição pra somente uma hora de guerra. Acho que é. Acho que é fake news. Você acha que na Exame é fake news? Acho que é menos ainda. No Brasil inteiro você acha que só tem munição pra uma hora de guerra? Ah, eu acho que se for com os Estados Unidos não dá nem 5 minutos, na verdade. Aí tu quer brigar com... Não, e depende do... Aí tu do teu tamanho tu quer brigar com segurança de 2 metros. Tu só quer brigar com o cara, né? Não, mas se for pra brigar com a Venezuela é do tamanhinho, daí dá pra brincar. Coitado da Venezuela, tem nem o que comer lá, cara. Então, os caras estão subnutridos, não conseguem atirar. Nossa. Brasil não tem que fazer guerra, é paz, amor. Tá certo. Muito amor, inclusive. E as tretas dessa semana, Léo? Você que conta aí no Twitter. Não lembro de nada, porque eu tenho memória muito curta. Muito curta. Muito curta. E os personagens lá da novela tá bombando essa treta. O que tá rolando, na verdade, a treta dessa semana é a treta lá da Marina Rui Barbosa e do José Loreto, que já é a segunda semana, na verdade. E o que é fato e o que não é? O que é boato? E até eu tava comentando com meu brother Kleber Aguiar que saiu lá uma notícia que o José Loreto tava dando em cima da Marina Rui Barbosa. Que ele pegou ela no estacionamento. Não, calma. Estou começando do começo. E aí, a esposa do José Loreto viu no celular do José Loreto e aí terminou a treta e sobrou pra Marina Rui Barbosa. E aí já começaram a colocar coisa de suruba. A Marina Rui Barbosa, ela saiu de vilã da história, é isso? Não, ela tá na boa, por enquanto. Quem é de vilã foram outras que deixaram de seguir a Marina Rui Barbosa. Porque ela ficou ali de santinha no negócio, entendeu? Não assumiu, não teve meia culpa no negócio. E aí a treta tá rolando por aí. Eu acho que enquanto o Xandão lá fica correndo de carro, ela fica correndo por fora. Sim. Não, e aí criaram uma conta no Instagram e estavam publicando fotos da galera lá em Fernando de Noronha, se beijando, aquela coisa toda. Por isso que surgiu lá no Twitter a hashtag Suruba em Noronha. Suruba em Noronha. E aí a treta tava bem grande, entendeu? Nossa, quer dizer, foi a treta. Aumentou mais ainda. Nossa, cada dia tem uma nova e o ibope da novela com isso, será que aumentou? Também, eu assisto, eu acho que aumentou. Daqui a pouco dá até pra pensar que fizeram pra aumentar a audiência. Que acontece isso, né? Sim. Faz uma coisa diferente, pô, a audiência tá. Inventaram uma história ali pra aumentar a audiência da novela. Mas fizeram quando quiseram aumentar a audiência da Carrossel, né? Carrossel? Colocaram que tava tendo um caso entre a Maria Joaquina e o Ciro. Na vida real. Na vida real. Não, e também outra treta que a galera tava comentando bastante é que o Neymar e a Bruna Marquezine tiveram que republicar as fotos do relacionamento porque tinha merchan nas fotos. Eles cobravam pra postar as fotos. E aí eles tinham um contrato, então pra não quebrar o contrato eles tiveram que republicar as fotos. Leão Lobo aqui com vocês hoje. Rapaz, e eles fizeram isso? Fizeram, republicar as fotos. Caramba, rapaz. Maninho, vê. Aí, cara, hoje em dia, nesse mundo de celebridades não tem nada de verdade, é tudo fake, né? E então, eu não cobro pra nada. Olha aí, Jorjão. Começar a cobrar, bicho. Tem celebridade cobra caro cada postagem ali. Ah, acho que é 20 mil, dependendo. Acho que é Bruno Marquezine, é. Bruno Marquezine é 20 mil. Caramba. Com produto, assim? Com produto. É, fazendo um merchan. Imagina uma publicação 20 mil reais. 20 mil reais só uma postagem. Quantos seguidores ela tem? Milhões. Milhões. É uma das mais seguidas. Aí você, em marketing, você calcula tudo por mil. A publicidade se calcula por mil. Então você pega os 20 mil reais e divide pelos milhões que vão ver. Não, só que o Facebook é só 7%, né, que vê. É, vai ver que o custo unitário, o custo por mil se torna bem mais barato. Ah, vai dar 6, 7 reais por mil pessoas. É, então, mas eu não sigo a Bruna Marquezine, que a galera se lasque. Nossa, que maldoso. Não sigo. Ah, cara, é muito chata. Vai Bruna Marquezine, é feia, volta, né, Neymar, não sei o quê. Ah, para. Ela é feia? Ei, Léo Perim, ela é feia? Ela é feia. Não, compara a Bruna Marquezine com a caída. Ei, Léo Perim. Não, peraí. O Léo Perim. Não. O Léo Perim, ela... Viu, Jorgeão Barros? Vamos falar um negócio. Léo Perim. Jorgeão Barros. Ela tem celulite. Viu, mas falando sério, compara a Bruna Marquezine com a Marina Rui Barbosa. Ou não tem. Pelo amor. Ontem, por exemplo, lá na Flame tinha muito menininha muito mais bonita que essa Bruna Marquezine, que não tem nem sal. Muito mais nem a Valesca Popozuda. Com certeza. Essa Bruna Marquezine eu não sei nem por que é famosa. Ela é chata, péssima atriz e feia. Nossa. Eu sigo a Tati Zak, bem mais legal. É corintiana. Bem mais bonita também. Pra piorar, é corintiana. Quem? A Bruna Marquezine. Ah, por isso que roubou o coração do Neymar. Roubou o coração do Neymar. Vamos usar o WhatsApp, Léo Lúcio? Vamos lá, manda o seu WhatsApp pra gente no 988-22-2300. Tá aqui o meu brother, o Júnior. Opa! Que é o best do Jorgeão aqui, né? Tá sempre participando. Também a Ana Paula tá participando do programa Ioiô. Se você tá aí com a gente, manda seu nome, manda seu recado, que a gente vai mandar aquele beijo na boca. Mandei o recado. Oh, inclusive, o pessoal tava dizendo que o Neymar parou de namorar com a Bruna, porque ela tava deixando ele muito caidinho por ela. Vocês viram um vídeo que tá rolando na internet, que essa semana teve a famosa corrida dos bonecão lá em Olinda. Ah, os bonecos de Olinda. Os bonecos de Olinda. Tinha um no formato do Jorgeão, né? Não, tinha. Do tamanho real. Tamanho real. E vocês viram o que aconteceu com o do Neymar? Não. Caiu do Neymar. Pesada. Na sexta-feira que vem, vou até lembrar, na sexta-feira que vem tem o sorteio da promoção da Super Jovem com o Aeroclube de Francisco Beltrão. Nós vamos sortear um avião. Vamos sortear a roda do avião. Vai ter um super voo panorâmico. Olha que tem gente que gosta de roda aí, hein, Jorge? Daí, só lembrando, pessoal, aí que a gente estará, sempre que o locutor da hora chamar, nós estaremos aí... Chamar de quê? De meu lindo? Coletando os nomes, né? Isso. E aí, sexta-feira que vem no Ioiô, vai ser um sorteio panorâmico pra gente voar, subir. Estreia hoje também, já tá lá nas redes sociais, lá no Instagram da Super Jovem. No Facebook também, no Instagram da Baceltec. Uma promoção bacana de um sorteio de um smartwatch. Aí você pergunta: o que é? Seria um smartwatch? Eu quero. É um relógio smart. Sabe o smartphone? Sim. Tem um relógio smart. Então, é o smartwatch. Custa muito um bacana, você consegue conectar ele com as suas redes sociais, você usa ele pra fazer academia, ele faz o cronômetro, ele tem GPS. Ele conta passo. Se eu comprar ele faz academia pra mim? Faz academia pra você. Ele inclusive conta a pulsação. Eu queria muito, mas eu não tenho grana. Eu também não. É o valor de R$900 esses smartwatch. Ele tem horóscopo, ele tem receita de bolo, ele tem de tudo. E Beto Garcia, como é que faz pra concorrer ao smartwatch? Então, pra quem tem Instagram é fácil, vai lá no Instagram da Super Jovem, @superjovemfm, ou então da Bacel, né, @baceltech, você vai curtir, vai seguir, obviamente, aí o Instagram, ou da Super Jovem, ou da Baceltech, marca dois amigos, vai curtir o link da promoção, pronto, fácil assim, já tá concorrendo, o sorteio rola dia 29, agora de março, no programa Ioiô. Você pode andar no seu bracinho aí com o smartwatch. O único defeito da academia pra você. Desse smartwatch aí. Smartwatch, então, é porque não tem aquele negocinho lá do... Tem. E agora são 13 horas e 14 minutos, né? Se você colocar, tem. Você baixa o aplicativo lá. Pode baixar, verdade. Só uma coisa, dá pra ver. O Jorgeão fala a hora. Hoje não. Oi, só uma coisa, dá pra ver a hora certa nisso aí? Dá até a hora certa. Viu? Você pode conectar com o seu Spotify, inclusive, pra testar. Sim, com o seu celular também. Bem legal. Você vê a agenda, e-mail. Fonezinho com Bluetooth, vai caminhar, vai correr. Muito legal. Viu, agora ainda falando de treta que eu lembrei lá dos Estados Unidos, tá rolando uma treta entre a Lady Gaga, o Bradley Cooper e a ex-mulher do... Mas também, né, viu? Tu, ex-mulher? E a ex-mulher, não, não, a mulher, não, a mulher, né, atual, do... já tá quase... Eu já tô dizendo que é ex. Mas, cara, né? A única coisa que eu assisti do Oscar, porque eu tava meio... Como nasce um... Uma como treta. Nasce um chifre. Fake news. Como nasce um chifre, tá? É como nasce um chifre. Eu, a única coisa que eu assisti do Oscar foi... Eu liguei no Oscar, daí começo a falar, ele tava meio sem graça, daí aqueles prêmios que ninguém, sim, sabe, que edição de não, sim, sei o que, babá, fotografia. Daí daqui a pouco ela falou, daqui a alguns instantes a apresentação da Lady Gaga. Falou, essa eu vou ver, né? Aí beleza, o Bradley Cooper cantando, ela cantando, daqui a pouco ele chega, senta no ladinho dela, pertinho, né? E mete uma carinha, uma carinha na carinha. Carinha na carinha. Yeah. Quase bicou, né? Quase bicou. Falei, cara, quase, se ele beijar ela, caiu a casa do cara. Mas eu acho que nem cena. Beijou, não tanto, precisava nem beijar. Viu? Tanto, entendeu? Que a Julia, ó, a sacanagem é tanto que vocês não sabem, mas no final, depois eu fui pesquisar, a Julia Roberts mandou um abraço pra mulher do Bradley Cooper. Não, e a mulher do Bradley Cooper deixou de seguir a Lady Gaga no Instagram depois, sim, dessa treta aí. Viu, chifruda. É. Julia Roberts, no caso, botou fogo. Um abraço, não, quero mandar. A Julia Roberts, né, é o Léo Lute de Hollywood. Parabéns aí à mulher e os filhos do Bradley Cooper. Vilma, vocês têm um fogo no rabo, né? Pelo amor de Deus, o ar-condicionado trincando de gelo aqui. Nossa senhora. Viu? Oh, mas vocês viram, né? Você viu a apresentação lá, ficou, sim, muito, muito, digamos assim, sensualizada, né? É, evidente, ela olhava eles... assim pra ele, é, ele olhava pra ela, então, e a Lady, né, Gaga falou, com os olhos. É. Lady Gaga falou que era isso que eles queriam transparecer no vídeo. Ah, claro que era, né? Para! E pra quem assistiu o filme, ela muitas vezes contracenava com ele, ela nua, claro que não aparecia. Praticamente pelada. Lady Gaga é legal. O rostinho é esquisito, mas o resto... Ai, Júlio Perinho! Ai, Júlio Perinho! Não, não, não! Ai, Júlio Perinho Barros aqui! Ai, quem vê, é estranho! Viu? Quem vê cara não vê coração! Não vê coração! Não vê coração, rapaz! Não, não, vai dizer que a Lady Gaga é bonita! Ela é bonita, ela, a Lady Gaga é bonita! Depois de duas, três garrafas de uísque, é! Para! É mais bonita que a Bruna Marquezine! Não, mas eu acho que é legal, sim, que nessa nova fase dela, ela não tá andando com aqueles trejeitos, aquelas fantasias loucas, ela tá mais natural! É uma senhora! Música romântica, né? Ela virou a minha. Tá fazendo até a barba. É. Tá fazendo a barba, né? Não, eu acho a Lady Gaga bonita, não disse, cara. Qual barba? Não sei se é maquiagem, né? Mas... Não sei. E a audiência do Oscar, aí, alguém sabe? Diz que foi 13% maior. Aumentou. E alguns disseram que por causa de não ter apresentador. Querem ferrar com a nossa profissão de mestre cerimônia. De apresentador. não, verdade, eu li também sobre isso, que aumentou 13% esse ano. Mas muito se diz por causa dos filmes populares que voltaram. Isso, do ingresso desses filmes populares, uhum. Pantera Negra levou. É que tava todo mundo querendo saber se Netflix ia levar o Oscar, né? Do melhor filme. É. Mas inclusive, eles investiram Oscar, né? 60 milhões de dólares pra tentar promover o Roma lá e gastaram só 15 milhões pra produzir o pra filme. Produzir. Vejam só como é, né? Caramba. O Roma ganhou prêmios, mas não de melhor filme. Não, melhor ganhou filme. De melhor filme estrangeiro, né? Isso. Foi ganhou, três, ganhou. Três prêmios, eu acho, que o Roma ganhou. Melhor fotografia, melhor filme estrangeiro. E o maluco lá que fez o cara do Queen caiu, quase matou, né? No final. Que louco. O Malek. O Malek caiu. Ele caiu do palco a hora que ele foi fazer as fotos pra imprensa. O palco caiu. Eu acho que na hora em que o Malek no palco subiu. Eu acho que não sei o que aconteceu, mas depois que ele tinha recebido a estatueta, aí tem uma sessão no palco que é de fotos. Nessa sessão ele caiu, mas como todo bom bêbado, ele caiu com a estatueta na mão. Nós se cair com o copo. Sim, sabe, foi por causa que a Morena subiu no palco. Viu, mas agora só deixando um adendo aqui, a Lady Gaga é uma baita de uma cantora, cara. Ela ganhou o Oscar esse ano, ela ganhou o Brit Awards, ganhou o Grammy e ganhou mais algum prêmio lá, ganhou, tudo esse ano. E ganhou um porco na rifa. Ganhou. Não. E tudo esse ano, cara, em 2019. Mas, melhor de todos foi que ela ganhou o destaque do Jornal do Beltrão, né? Ganhou o destaque. Ganhou. Mas isso ninguém vê. É, esse é irrelevante, né? Isso aí não faz diferença. Ô, mano, eu nunca vi um panfletinho desse, nunca assinei nada disso aí, mano. Também não. Tá. Também não. Ô, mano, e, ó, agora o mais me surpreende, que eu não sabia, eu achei, juro que achei que a música era montagem e não era o Bradley Cooper que cantava. Daí depois que eu fui saber que ele, além de ator, ele é cantor e músico. Ele toca guitarra, ele é muito instrumentista. Parabéns pra ele. Faz mais que obrigação, né? Não é só lindo e gostoso. Que não basta ser só lindo e gostoso, cara. Não, tem que ter talento. A Lady Gaga, ela sabe cantar e pegar a Lady Gaga, hein? Só não sabe atuar, mas cantar ela sabe. Mas é bom. Eu gostei. Vamos fazer um merchanzinho? Dá pra tocar uma, Beto? Vai lá. Tu não tem o merchan? Não tem o merchan. Deixa eu mandar o alô pro WhatsApp. Manda, manda. Eu não tenho computador, não liga. Tentando estender mais o nosso, nosso papo aí. É que é só 5:30 PM. Ô, Léo, então vamos mudar pro Oscar Pornoga. Olha, essa semana tá vendo o Sexy Hot, o filme que foi, deixa pra lá. Ô, Léo, manda um abraço aí pro Edenilson Belé. Estamos com vocês. Alô, Edenilson, tudo certo? Alô, Belé. Valeu, Edenilson. Oi, Edenilson e o Belé. Quer ouvir a hora? Oi, vocês são show. Pra ganhar o Smart é fácil, só falta sorte. Beijos da Carol de Renascença. Léo, adorei teu tênis ontem. Vi no Instagram. Beleza, muito obrigado. Beijo pra você. Tênis, hein? Tênis? Não é? Tênis. Tênis. Jura que ela escreveu tênis? Você escreveu. Mostrou tênis no Instagram? Teu tênis. Como que você mostra tênis? Nossa, que foto que você fez? O Instagram é meu, eu mostro o que quiser. E o Instagram deixou? Deixou, eu sou mostrando tênis no Instagram. Eu sou brother do Mark. Te interrompendo, já que você falou de tênis, já que você falou de tênis e pareceu outra coisa, né? Tênis com T. Com T, né? Essa semana também teve aquela treta lá do Carinha Maia lá, que ganhou aquele presentão do marido da Simone, né? Ai, bicha! Ele é um comediante que assumiu. Ele é um youtuber, né? Não é nem um youtuber, ele tem conta no Instagram. É, e a pessoa segue ele. Ele ganhou uma Land Rover de 60 pau do cara. 600? Velara, 600? Cara. 600 uma Land Rover Velara, mais top da. É, que é, mas é amizade, né? ganhou do marido da Simone, Simária. Amizadezinha. Né? Isso é treta, né, cara? Vocês estão com inveja, suas bichas invejosas. Ai, para, para. Vocês não ganham amizades... Fusca, daí tem uma inveja do cara que, né? Sim. Ganhou uma Land Rover e era blindada ainda. Se a gente ganhasse um Fusca, os amigos ainda tava louco de bom. Eu tão... e ainda olha lá. Viu? Se os meus amigos não tô pedindo aí Hand Rover, só o gole já tá valendo. O gole. Olha. Só um kit contorno. Kit contorno já, ó, e um narguizão fechou. Nossa. Boa tarde, galera do Yoyo. Aqui são os piés da loja Dr. Sound, o Paulo e o Clayton. Dr. Sound, o que vende ração animal? Dr. Sound. Quero pedir uma música aí, Arms Around. We are the world. Beleza. We are de olho. O Emerson Dalacqua também tá participando do programa Yoyo, quer participar aí do voo panorâmico. Inclusive, mandem o nome que tá valendo também. Isso, exato. Uhum. Após 11 horas de prova, Paula vence disputa pelo líder no Big Brother Brasil. Alguém sabe quem é a Paula? Nem não. o Big Brother, eu sei mais. O pessoal não está acompanhando aí o Big Brother. Eu tô acompanhando, mas eles são tão chatos pra mim, toda São Paulo. A Globo está disfarçando, mas é a pior audiência do Big Brother de todos os tempos. Foi divulgada. A Globo disfarça com outras coisas, dando outras informações, mas é a pior audiência. Ah. A Rede TV com os pênaltis do Corinthians. Corinthians venceu, juro, que a Rede TV tava... verdade. Alguém vai atender a porta. Só um minutinho, só gente, um pouquinho. Só um pouquinho. Quem de nós é a secretária do dia? Quem é? Mas voltando ao assunto, Jorge, eu vou te pedir. A Rede TV, eu nem sabia que ainda existia a Rede TV, né? Existe ainda. Existe. Tem o programa da Luciana Gimenez ainda? Passa Pantanal. A Rede TV com os pênaltis do Corinthians contra o Racing. Ela ganhou de audiência da Globo. Sério? Que tava passando Big Brother. Também é o que tem de Corinthians. Não, na Globo, né? Tava passando o jogo do Palmeiras. Sim. Ah, é? Mas qualquer um ganhou. Mas qualquer um ia ganhar do jogo do Palmeiras. Que o jogo do Palmeiras, o Big Brother, a audiência é igual, mano. O Multishow ganha do Big Brother. Nossa, falando... A diferença é que Big Brother tem mundial. Eu entendi agora. Tem na Dinamarca, tem na Austrália, tem mundial. Coitados palmeirenses. Piadas nível ioiô. Piadas. Agora vamos tocar uma música? Vai lá. Não aguento mais falar. Fim de tarde, mar é mansa. Tropical, água e sal. Só pro vento terral. Barco à vela, aquarela. Indo só, cada concha perto de você. Vem com as águas só pra te dizer que és bem-vinda, sereia linda. O farol brilha só pra te ver. Fiz esse som pra você. Ouvi na beira do mar. Eu vou dropar as ondas desse teu cabelo. Fiz esse som pra você. Ouvi na beira do mar. Eu vou dropar as ondas desse teu cabelo. Eu já não vejo a hora de te encontrar. Fiz

mal de você. Sucesso. Que você nunca soube fazer. 100 mil. Super Jovem FM. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Nordestino vai para... Goes to... Eu tinha que fazer um programa final de semana na Super Jovem que só tocasse essas as versões, né? O nosso Vicente Celestino lá, o... Vicente Celestino. O nosso o quê? O nosso CD do Yoyo. Vou fazer semana que vem uma edição especial. Precisamos vender certo, CDs. Precisamos pagar os IPVAs e os IPTUs. Falar em precisar pagar, precisamos pagar esse programinha, por isso que eu quero falar da Beltrão Net Telecom, porque a Beltrão tem internet de verdade, de extrema qualidade. Meu amigo, minha amiga, não pire mais com essa sua net meia boca. Não. Que não faz download, o upload é ruim, tudo é ruim, triste, né? É triste. Ruim. Você quer ver um vídeo, não vê, você quer ver Netflix, trava essa não dá. Não. Troca essa porcaria aí, troca mano. Troca essa porcaria pra Beltrão Net Telecom, informações no 0800-649-5000 ou 3520-1500, vou repetir, em 0800-649-5000 ou 3520-1500. Tem planos de 5 até 100 megas. O Léo Lute é um cara que tem condições, ele tem 100 megas em casa. Bem que eu queria, né? O mas eu vou, dele voa. Vou fazer uma confissão. Eu tenho 5 mega da Beltronet e é muito top, cara. Funciona muito, tem TV, muito, tem né? celular, tudo conectado lá, não trava nada. Ó, show de bola. Beleza, isso é bom. Um testemunhal. Isso é o que a gente precisa. Então, contrate já Beltronet Telecom. Agora também em Marmeleiro e Renascença. Beltronet Telecom, essa é daqui. Aumenta a Lady Gaga aí, por gentileza. Ficou legal. Olha que tudo forró. Cara, ficou melhor que o original. Ficou. Se a Lady Gaga fosse da Nordeste, ia ser assim, ó. Ó, bichinho. É xalão. É xalão. É xalão. Da peste, isso é xalão. Da moléstia. Olha a galera participando no nosso WhatsApp, 988-22-2300. O Cid Marperonde, da Volta Grande Itapejara. Opa. Rádio tá indo longe, hein? Opa, eu vi, mas é o que eu falei esses dias. Todos os municípios que eu visitei mais de 20 municípios nesse mês de janeiro, todos ouviam o Super Jovem. Todas as Super Jovem pega. É verdade, nítido, inclusive. A Super Jovem tá chegando lá na Papua Nova Guiné. Um abraço aos Papua Nova Guinéenses que estão ouvindo aí. Inclusive no em Santa Catarina, tá? Tá chegando. Beijão pra galera de São Lourenço lá, né? Isso. É, boa tarde, rapazes. Excelente programa pra animar a semana e inundar de alegria o final de semana. Mas assim, minha curiosidade, tem alerta de utilidade pública para esse carnaval pra galera? É. Ou sem aviso e deixa aberta a temporada de tretas? A minha amiga Morena aqui tava participando, beijão pra ela. Ela perguntou se tem alerta aí pra galera. Não tem, cada um aí se virando. Tem alerta. E é vida que segue. Isso. Tem alerta. E o que essa moçada vai fazer no carnaval, e nossos queridos beltronenses, pessoal da região, já que, não tem pelo carnaval, fato, né? Não teremos carnaval, né? Então conte pra nós aí, através do WhatsApp, o que você vai fazer no feriadão prolongado. Mande aí no 988-22-2300. Hoje à noite vou tomar uma latinha de cerveja com um amigo meu, só uma. Eu vou tomar latinha aí. Eu já vou pra Orlando, né? Ei, mas antes, conte-nos o tamanho dessa latinha, Jorge. É uma latinha reforçada. 80 litros. É uma pequena latinha. Uma latinha de Heineken. Manda um abraço aí pra galera da Copel que tá ouvindo nos carros. Opa, e grande abraço. Alô, moçada da Copel. Copel, como é que é o nome? Pura Energia. Governo do Paraná. Consulte os desligamentos. A semana vai desligar na linha Yes. Linha quilômetro 20. Quilômetro 25, 26, 27, 28, 29, 30. Copel não precisa de Viagra pra aumentar, né? Vive aumentando. Que maldade. Não saiu como comercial da Copel dizendo que não é culpa da Copel, é culpa que você tá gastando mais luz. Ah, tá, beleza. E não querendo entregar o ouro, né, mas teve um dia que eu brinquei, né, cara, eu tava meio aqui e a programação tava bombando, pai, eu tava naquele gás total, né, parecia que Coca recém aberta, né. Tava na vibe? Tava na vibe. E deu, pai, não sei o que, a Copel anuncia que vai faltar luz, não sei, em lugar nenhum, não sei o que, e no quilômetro 21, 22, 23, 25, 26, 27. De hora em hora, o SBT informa. Valeu, peguei, mas foi sem querer, cara. Sim. Foi tipo instintivo. Já, lembrei do Vilmar. Já fiz isso. Nossa. Já fiz isso também. Qual é que é o nome do cara lá? Eu já Lombardi. Faço o seguinte. Lombardi. Nossa, é que era Vilmar. Era Vilmar Lombardi o nome dele. Eu já faço o seguinte, dos quilômetros 21 ao 35. É. Não, mas é que às vezes tem no 31 e no 33. Ah, bazar. Aqui tá no 32. No 32 não vai faltar. Vai desligar também. E vai ficar pensando. Você vai falar o quê? Quando a pessoa no 32 ouve, não falta, ó, aquele cara lá da rádio. Falou aqui e não faltou, olha aí. É por causa do mau tempo. Não, não teve a desligação. Não teve desligação aqui na linha IES. Desligação. Inclusive, eu vou mandar um beijo pra linha IES, sempre ouvindo a Super Jovem. Não sei nem onde é que é. Eles nunca dizem não, né? Não, é sempre IES. Sempre IES. Mas é IES, né? Yes. Mas se escreve IES. Se fosse o nosso colega que veio aqui fazer um piloto pra ser locutor, né, da rádio, ele gravou aqui um mercado, ele falou 0,77 centavos. Provavelmente. Aí ele ia falar, né? Quilômetro 35,36,37. Provavelmente aí, fui eu que gravei isso aí. E você ouviu Shalom Lady Gaga MP3. Ponto MP3. Ponto MP3. Não, tem aquele. Também tem aquele joguinho lá que é uma participação do Game of Thrones com Angry Birds. Angry Birds e o Game of Thrones. Espere. Logo no seu celular. Piada. O chefe da máfia italiana descobriu que o seu contabilista tinha roubado 10 milhões de euros nas suas contas. Jesus, 10 milhões de euros. Nossa! O contabilista, detalhe, era surdo mudo. Louco! Por isso, ele foi admitido, pois nada poderia ouvir em caso de um eventual processo, não poderia depor como testemunha, né? Sim. Quando o padrinho foi ter com ele, né, trocar uma ideia pra saber sobre os 10 milhões, levou a sua advogada, que sabia a linguagem gestual, né? Como é que fala lá? As libras, Libras. Aí ele perguntou, onde está está os 10 milhões que roubou? Advogado, usando a linguagem gestual, transmitiu a pergunta ao contabilista, que logo respondeu em sinais. Eu não sei do que vocês estão falando. A advogada traduziu para o mafioso. Ele diz que não sabe do que se trata. O mafioso sacou uma pistola 45, nossa, encostou na cabeça do contabilista e, gritando para a advogada, disse: pergunte novamente. A advogada, sinalizando, disse ao infeliz: ele vai te matar se você não contar onde está o dinheiro. Aí o contabilista respondeu em sinais: ok, vocês venceram, o dinheiro está numa mala castanha de couro enterrada no quintal da casa do meu primo, no número 400, na rua Aristides Satrio, no bairro Camilo Fornani. Louco. O mafioso, a advogada, perguntou: o que é que ele disse? A advogada respondeu: olha, ele disse que não tem medo de maricas e que você não é macho bastante para puxar o gatilho. E ficou milionária. Essa é a profissão, né? Nossa. O cara chega em casa 5 horas da manhã, bebaço. E a mulher disse: tava boa festa, né, vagabundo? Ele falou: Shizu que não tava lá, show. Imagina eu que tava. com a minha também acontece a mesma coisa. Daí ela chegou: amor, você está gastando. Que ela é gaúcha, né? Ela fala: amor, você está gastando muito dinheiro com a bebida. Eu falei assim: é, e você com maquiagem? Ah, mas eu compro maquiagem pra você me ver bonita. Daí eu falei: ah, eu bebo pra isso também, né? Pra mesma coisa. E morri. E morreu. Bom, a galera vai mandando mensagem aí no WhatsApp da Super 988222300. Conte-nos de sua vida, que da nossa a gente sabe já bastante. Ninguém quer contar nada aqui. Não quero contar nada. Tá só mandando piadinha. Tô participando da promoção. Ó, o Júnior, o brother do Jorjão, disse que vai trabalhar porque o patrão dele não deu folga. Ai, ai, ai. Manda abraço aí pro meu patrão da Mixlist. Ele trabalha aqui com a gente? Esse cara? Trabalha. Tá ali na gravação ouvindo. Ah, eu acho. Maldazo. Vamos tocar. Toca aí, Shallow Forró. Shallow Forró. Chave vai estar, você sabe.

Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tenho um bom lugar pra ficar. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Olha que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Vou caminhando entre flores e guerras, vou deslizar o bem e o mal. Um pouco louco de feras, sou cavaleiro do juízo. Chiclete com banana é a cara do carnaval, né? Não tem sempre, jeito, sempre, né? Não tem. O bloco é um dos maiores blocos carnavalescos do planeta, né? O chiclete com banana. Do Bel Marques. Só que ele vazou do chiclete com banana. Mas ele ainda tem o seu trio. Ele toca uma pra nós. Ele tem o trio elétrico ainda, uhum, do Bel, e é um dos mais procurados. Ele tem os direitos das músicas, será? Do chiclete? Não, ou como sei, é que tá? Não sei. A música que eu mais gosto do chiclete com banana é Sou Soteropolitano. Eu sou baiano. O Bel Marques é a Joelma da banda Calypso, né? Saiu o Bel Marques e acabou a banda. O Bel Marques, o dia que ele tirar aquela bandana, aquele lencinho do cabelo ali, cai o cabelo. Na verdade, o cabelo aquilo é colado tá naquela já. Bandana ali, né? Aquilo tá podre, ele nunca tirou nem pra lavar. Não, ele toma banho com aquilo, inclusive. Que nojeira, conheço a galera aí. Galera, justamente isso, que os cabelos rastafari nunca lavam. Ai, que nojo. Que maldade, eu tive já dreads e lavava, cara. É, era meio fedido, lavava uma vez dread? Por semana. Sim, dread, eu sim. Imagino. Um pouquinho antes de entrar na rádio, inclusive, uhum, eu tinha dreads. É. Há 84 anos. Eu imagino. É, pelo menos eu tinha cabelo, né? Você já... e o pessoal fica no sinal se... fazendo malabar. Mas eu ficava no sinal fazendo malabar. Ficava. Se cabelo fosse não bom, eu nascia no Tobas. Não dava muito certo, eu jogava nos carros de vez em quando. Jogava, caía na testa. E ganhava muito dinheiro, porque aqui em Beltrão o pessoal dá dinheiro. Né? Dava pra comer. É? Tá. Fica bom. Na rua, né? Dava pra comer. Galera, o Léo dava pra comer. Finalzão de semana chegou feriadão de carnaval. E eu tenho certeza que o seu carro aí está na mica. Coisado, né? Nossa, tá, nem me fale. Acendendo a luzinha aquela, dizendo que você precisa abastecer, tem, né? Tem que abastecer. Tem que ir pro Autoposto São Carlos, meu amigo. O Autoposto São Carlos tem qualidade no combustível, preço especial, muito barato, é o mais barato da cidade, tá? Além de tudo, faz a análise do seu combustível. Ah, será que eu abasteci? Será que é combustível bom porque tá muito barato? Não pode fazer análise. O pessoal faz pra você um atendimento requintado. Você chega lá, o cara já pede se você quer ver a água, quer ver se o óleo do motor, já pede pra lavar o para-brisa. Eles deixam. É atendimento VIP, very important. Personal. Very important. Falando personal. Em russo. É. E aí você. Aí você, beleza, chegou ali na convivência, né? Na conveniência. Chegou lá, e aí? Chegou lá, pá, tô com fome. Né? Vai comer, tem o cafezinho, tem uns lanchezinhos lá, tem. Mas eu tô com sede, tem a cervejinha, tem a água mineral, tem o suco, é completa conveniência, tem até um chocolatinho pra você levar pra namorada, Tem de tudo. Vé para o Auto Posto São Carlos em dois endereços, um em Marmeleiro, na D'Ambrosio e Piva, e em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, bem próximo ao Mano 3. Não tem erro, o Auto Posto é São Carlos. Olha, eu quero dar os parabéns pro Jojão, que fez todo esse texto de cabeça, que se fosse eu não lembrava nem o nome do posto. Eu tenho que estar lendo ali, cara. Parabéns, Jojão. Obrigado. Tá bem obrigado. Aí com 55 anos, tá lembrando aí. Já que estamos na hora do merchan, então vamos fazer o merchan lendo aqui, obviamente. É, meu caso. A Rede Leve, só até amanhã, sábado, pessoal, na Leve, todas as sandálias, os tamancos, as asteiras, são milhares de tênis, sapatênis e sapatos identificados. Você compra um par e o segundo sai por apenas R$1. Opa! Olha que legal essa promoção. Você aproveita, tem um tênis casual feminino por apenas R$69,90 e com mais um pila, mais uma moedinha pilinha, de R$1, somente. Você leva o segundo par, é imperdível. E ainda, venha conferir todas as novidades da nova estação e parcele tudo em 10 vezes sem entrada. Leve tudo em dobro pra você. Na Leve Confecções tem a blusa Rovitex a R$29,90 e com mais uma moeda de R$1, você leva a segunda peça. É imperdível e também na mesma condição, né? Você confere todas as novidades da nova estação e parcela tudo em 10 vezes sem entrada. Leve tudo é em dobro, lembrando que amanhã, sabadão, a Leve atende você até as 4 horas da tarde. Aproveitar que tá fazendo o merchan, eu quero fazer um merchan amanhã do Na Pista. Amanhã o meu brother Gabriel Rosin vai estar participando do programa. Cara. Ele que tá aí com vários estúdios, mesmo estúdio do Vintage Culture, trabalhando e lançando música. Tá produzindo música, bem legal. Sim, cara, tem bem música legal no Spotify, dele. Tudo. Estamos tocando na Super Jovem também. Mas amanhã... tem que trazer ele no Yoyo, cara. Sim, verdade, sim. Ele vai lançar uma música com o Digão, daí ele vai vir no Yoyo pra fazer. Com o Digão. Ah, legal. Aí eu convidei ele pra vir no Yoyo pra ele lançar essa música aqui. E aí amanhã no Na Pista. Ele vai estar aqui fazendo o lançamento de uma dos sets dele, aí vai estar bem legal, ouçam. Ah, que maravilha. Quero fazer um convitaço, o seguinte, carnaval não é só pagodão, né? Não. E amanhã, sábado de carnaval, no Havanas, vai ter o Carnarock, serão 5 horas. Eu quero é rock! Vai ser 5 horas de carnaval, vai ter o Máquina 74 que faz covers do AC/DC. Opa, mas é legal pra cara. Um abraço aí pro Grissa. É o Grissa, é. E também o cover do AC/DC não tem como ser ruim, né? Então, como é que vai ser, não, né? Tem como tem ser o Trio ruim. Mojo, que aí vai, viaja por tendências como Creedence, como lá a Maybe, a... MC Kevin, não, Joplin. Aí o Trio Mojo faz muito som. Então, 5 horas de rock and roll amanhã no Carna Rock. Eu sei onde eu vou passar meu sábado. A partir de que horas, Jorjão? Aí tu me complica. Eu sei que vai começar e não tem hora pra acabar. Deve ser a partir das 11, quero aproveitar, né? E mandar um salve aí pro João Vitor, brother gaiteiro, toca pra caramba, tá ouvindo a gente lá. Um abraço pra você, João. Tem que tocar a fundo da grota, né? Tocar uma pra nós, hein? O Beto insistiu vários dias aí numa vinheta de chamada, né? Agora eu quero contar uma piadinha que eu quero que substitua aquela vinheta, tá? Então... já rodei, agora, já. Agora é o seguinte, agora ficou só eu com dois gremistas, né? Então eu vou contar igual. Vocês não vão rir. Um rapaz morto de fome chega na hamburgueria e diz: por favor, estou com muita fome, queria comer um americano. Aí um torcedor gremista escuta o pedido e diz: how are you? Muito bem, vai pra chamada. Olha, você sabe que se você ficar gritando curiosidades curiosas. É, curiosidades. Se você ficar gritando. Por que você não falou nada, Léo, seu puto? Se você ficar gritando por 8 anos, 7 meses e 5 dias, você sabe que você terá produzido energia sonora suficiente para aquecer uma xícara de café? Nossa, vou começar agora. Toma café. Viu que você sabia. Eu tomo café frio e não fico gritando tanto assim. Outra aqui, ó. Se você tomar Luftal, sabe para que serve o Luftal, pra, né? Para cagar. É. Para parar de peidar. Se você tomar Luftal constantemente durante 6 anos e 9 meses, você terá produzido gás suficiente para criar a energia de uma bomba atômica. Nossa! Tomar Luftal com coca é boleta. Cara, mas e quem que fez esses experimentos pra ver se é verdade? Não sei, o mesmo que falou que o coração humano produz pressão suficiente pra jorrar o sangue pra fora do corpo a uma distância de 10 metros. Nossa! O pior é que é verdade, eu já vi um acidente em que a pessoa acabou se cortando e o sangue jorrava muito. Nossa. Pegou uma veia, uma das veias principais, né? A gente teve que estancar o sangue dessa pessoa numa certa situação. E aquilo jorrava muito, assim, nós estávamos em pé, perto, e pessoas que estavam estavam longe tinham marcas de sangue. Eita. Era muito louco mesmo, isso é verdade, cara. Só até 10 metros o sangue jorra, né? E essa aqui, ó, uma barata, você não sabe, ninguém sabia dessa. É. Uma barata pode sobreviver 9 dias sem a cabeça até morrer de fome. Coitada da barata. Nove dias. Você imagina, mais de uma semana, 9 dias. Sem cabeça. Morre de fome, né? Claro. Porque não vai se alimentar, não vai comer. Não tem boca. Agora eu fico imaginando quem faz essa experiência. Não, que aí, vou ver a barata aqui. Eu fazia cigarro, eu pisei numa barata lá em casa, cara, ela tava no meu quarto, daí deixei lá. Daqui a pouco ela tava no banheiro já, de verdade. É? Todo esmagado, caminhando assim com as tripas de fora. Tipo, assim. Deu o pessoal, verdade, cara. Aquele macabro. Dia que eu falei que aqui, que quando era pequeno, quando era criança, nós fazíamos as cigarras brigarem. Já tinha já teve ambientalista cigarro, que me xingou, como é que, né, você, cara? Conseguia capturar uma cigarra? Não, mas daí, cara, não, a gente tinha jeito. Elas ficam na árvore, fica. Elas... Ainda bem que hoje tem smartphone para as crianças. E aí, e a gente pegava com pins, com pacaretinha, aí você marcava qual era a tua cigarra. Marcava, daí você fazia. Aí assim. E naquela época era só que suco. Só que suco. Aí você arrancava a asinha da cigarra. Quadro, senão acabava a luta, né? Aí as cigarras brigavam, ganhava, a minha foi campeã por muitos. Levou muitos cinturões. Tinha nome? Não, não tinha. Eu sei que o dia ela amanheceu morta, eu falei, puto, perdi todo o meu dinheiro. Morreu. Aí os ambientalistas vão me excomungar, com certeza. Agora. Mas eu tinha aí, sei lá. Foi o ano passado. Tinha eu era criança, tinha uns 25 anos. Bom, senhoras e senhores, esse é o programa Ioiô aqui na Super Jovem, música e diversão. E nesse momento, quem está com a gente aqui nos estúdios, Anjos do Hangar. Uma salva de palmas para eles. Meninos, sejam bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los aqui no estúdio da Super Jovem. E é claro, pode chegar mais próximo. No gelado, né? Estúdio do gelado, que é o ar. Bota gelada. Tá muito frio aí o ar pra vocês. Não, tá bem calor. O Beto tá na menopausa daí. É, eu que tô pedindo pra mudar o ar aqui. Merda, eu tô morrendo de frio. Foi o Jorgão Barros ali que pediu pra baixar o ar. Tô morrendo de frio. O Beto tá na menopausa. Aí vem aqueles calorão daí. Pô, meu Deus, sacanagem, cara, né? Meu Deus. Anjos do Hangar, que estará se apresentando na Flame nesse final de semana. Que maravilha, é um prazer enorme recebê-los aqui na Rádio Super Jovem. Desculpe as brincadeiras, é que essa moçada aqui gosta de fazer brincadeira. Final de semana tá valendo, né? Carnaval. Beleza, obrigadão pelo convite aí da galera. Feliz demais por estar voltando a Beltrão mais uma vez. Que a Bana legal, tem uma história legal. De carinho enorme pela cidade, pelo Paraná em si, né? Verdade. E a galera aqui ama Anjos do Hangar. Você fala Anjos do Hangar, já começa a bombar a rede social, já começa a bombar em tudo que é lugar. A galera vai lotar lá com certeza hoje. Eu lembro do primeiro show do Anjos do Hangar, que foi no Marrecas Clube Centro. Né, fazem, não sei quantos anos que fazem, mas eu sei que foi... Lotou a casa. Lotou a casa, faz muito tempo, foi logo da separação do hangar, do que vocês tiveram 2009, lá. 2009, 2010. Isso, faz bastante tempo, lotou a casa ali. Divórcio. É, isso mesmo, teve o divórcio das bandas. Justamente. Alguns anos atrás. Isso, e o repertório hoje, como é que tá, as músicas, o trabalho novo, conta pra gente um pouquinho. Cara, segue os clássicos, né? Aquela coisa que a galera pede. E até são muitos, hoje, né? Estela Guia, Trilho do Sol. Nossa! Fusca Azul, Associação. Então isso aí nunca saiu do repertório. Atualmente a gente tá incluindo os singles novos que foram lançados, né? Foi pra Passageiro, Morte Se Feliz, as mais recentes, assim. Muito legal. E emplacar uma música na sequência da outra, deve ser muito gostoso você perceber que as músicas, a galera tá cantando todas as músicas de um disco de repente, né? Porque isso é difícil acontecer nos dias atuais, né? De um artista lançar um trabalho aí e todas as músicas do disco ficarem conhecidas e o pessoal cantar junto todas as músicas de um trabalho, né? Isso é legal, é assim, e mais legal ainda porque não é um lance intencional, né? Porque na hora de compor eu não tenho essa preocupação de criar um hit, né? Uma coisa assim, tem que dar certo. Né? Uhum. Você lança uma música de trabalho e vai dando a sequência natural, né? Sim, são sons assim que eu vejo com a galera da banda, né? Assim. Todos já... mais comercial, assim. Isso aí É a única coisa que a gente analisa, não que seja uma. O Marcos tem esse lance de criar um hit obrigatório. É, tem esse ponto que você bateu na tecla agora, que é o comercial. Tá? Quando uma banda faz um hit, faz um som, tem bandas que querem tocar o seu som. Uhum. E tem bandas que são obrigadas, mas por vários fatores, tocar um som comercial. Tem isso, tem disso. Ó, essa música é nossa, eu curto pra caramba e essa é comercial. Tem, é que assim, ó, aquele princípio assim, que a música tem que se adaptar, vamos dizer. Eu vou citar o meu processo pessoal, assim, eu crio uma canção, aí ela tem um determinado tempo, assim, aí eu vejo, pô, essa melodia é legal, ela pode vir, sempre pode vir rolar em rádio. Mas às vezes é de 4 minutos, então tem que observar bastante isso. O lance do comercial é a música, no máximo 3 minutos estourando. Tem que ter refrão, então, essas tem coisas, pra poder meio que adaptar. Tem essa preocupação até da questão do tempo da música, sim, né? Porque o circuito comercial, como você acabou de comentar, principalmente no rádio, é a questão do tempo, né? Então muitos lançamentos aí que hoje em dia não acompanha, né? É, não, exato. É tudo muito corrido. Eu sempre comento que com o Jorgão, meu camarada aqui, a gente tem um programa de rock aos domingos chamado Domingo Rock. Legião Urbana, quando lançou Faroeste Caboclo, que tem 9 minutos, algo assim, próprio. Se lançasse a música hoje, seria difícil, comercialmente falando, no rádio, tocar devido ao tempo da música. Toda, né? Mas eu acredito que daria certo igualmente, porque é uma letra espetacular. Os caras são foda, né? História, é um hino, né? Então, mas também eu me prendo muito essa questão aí, né? É um detalhe que eu analiso. Uhum. A banda de Zangara é do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, grande celeiro de grandes bandas de rock do Brasil. O pessoal fala em música gaúcha e já pensa só em Vaneirão, né? Baitaca. Mas hoje nós temos, nossa, Engenheiros. O próprio Vitor Kleine lá, né? Nenhum de Nós, TNT, Garoto da Rua, Vander Wildner, nós, Papas, nós tem muita coisa. Mas pros ouvintes, Vitor Kleine, né, que conhecem, né, Jorgão? Você não é dessa época. Quem é esse cara? Vitor o quê? Vitor Kleine, homem. Ah, tá. Vitor quem? Vitor quem? Brincadeira. Eu tô falando de rock. Hoje todo mundo vai estar lá na Flame fazendo a mega festa com o Anjos do Hangar, né? Com certeza. Kleber, como é que tá a questão de ingressos? Cara, já tá no segundo lote, tá terminando o segundo lote, tá R$30, na hora vai tá 40, já tá quase terminando esse segundo lote, então o pessoal corre, adquire ingresso hoje na Flame, a partir da meia-noite, por aí. E o antecipado compra onde? O antecipado na Cyber Café, na distribuidora Itaipu e na própria Flame. Ah, na Flame, quem quiser dar um pulinho agora, vai conseguir. Aberto, o pessoal tá esperando pra vender o ingressinho lá. Tá certo. Tem uma coisa que eu queria pedir, cara. Quando que Anjos do Hangar começou? Qual foi o tempo? Quanto que tá o tempo de carreira já? Bom, tenho a minha carreira a parte do Anjos do Hangar, né? Então, se for calcular com essas músicas que estão incluídas até hoje no repertório do Anjos, que é a Trilha do Sol, a Estrela Guia, Bolero, A Vista, de repente a gente toque. Isso vem desde o tempo do Hangar 18. Isso vem de 97. Surgiu uma coisa antes que eu fazia parte, né, da banda Hangar 18. É a partir de 2000 que surgiu o Anjos do Hangar, então seriam 19 anos, né? Bastante tempo. Saiu a musiquinha, né? Vamos ouvir uma agora? Vamos ouvir um som. Demorou. Ao vivo. Pode ser? Vamos de novidade, o Passageiro. Que vale o dinheiro, ele não pode comprar sua paz, seu sossego, o amor que ficará. De que vale ser passageiro sem porto pra ancorar? Tudo vai, mundo ligeiro, e o que foi não tornará. Pra descobrir que amar é bom, amar é dom, amar é mar. É ter um barco, uma oração dentro um tesouro e navegar. É ter no céu por entre nuvens, por galos, maré doce, mar sensacional, Anjos do Hangar. Essa chega a dar uma repau no Pio, né? Muitas outras. Hoje na Flame, o pessoal tem que adquirir seu ingresso antecipado, evita a fila na hora, né? Evita a fila na hora, né? Aproveita, compra antecipado, vai pagar mais baratinho. É, repetindo no Cyber Café, na distribuidora Itaipu e também ali na Flame. Então corre, adquira o ingresso daqui a pouquinho. Logo mais tem Anjos do Hangar na Flame. E a galera aqui da live tá pedindo pra, se possível, fazer uma palhinha do Anjo Azul. Deixa eu ver se eu não errei. Estrela Guia, aliás, nada a ver com o Anjo Azul. Desculpa, é que hoje é sexta-feira. Só no show. Só no show. Tem que assistir o show. Fala aí, música. Eu cantei essa música desde 97, Michel. Tem que fazer duas vezes no show. Uma versão funk, inclusive. Exclusiva hoje, versão funk. Pesada, nós estamos falando de música. Acho que cada banda tem o seu filhote, a sua música preferida. Sim. Aquela que é Estrela Guia ou vocês têm uma outra música que diz essa é a nossa música, é a nossa marca? A minha... Tem as crianças favoritas, assim, tem várias, mas a minha favorita mesmo de coração é Sinfonia. Sinfonia, que é fantástica essa música, né? É só maravilhosa. Que é uma música que não é tão comercial, né? Então, não, de repente... E aquela música da banda mesmo, né? Aquela música de Sinfonia. Mas podia sair essa, né? Pode, podia não. Eles que mandam. Pode ser? Vai lá. Onde você está? Teus olhos não vêm. Corpo que queima, saudade viva que faz revirar sobre a cama pra te ouvir chamar só mais uma vez. Onde você está? Pra onde fugiu Paris ou Grécia? A nuvem que passa, anjo caído, qual penitência em todo lugar que eu pense em estar? Você é lembrança. Te vejo voltar. Eu já não sei mais no que acreditar, na triste fábula que você virá e a noite terá a mais bela sinfonia. Onde você está? É, muito bem. Sensacional. E o gole. A festa vai ser bonita hoje na Flame, então a galera pode começar a comprar seu ingresso antecipado a partir de agora. Kleber, mais uma vez, os pontos de venda na Flame. O pessoal pode chegar. Pode chegar ali, aqui pertinho da rádio, também no Cyber Café, bem no centro de Beltrão, lá do Xixi, isso, né, Jorjão? E também na distribuidora Itaipu, pra baixo do Subway. Ou então na hora. Na hora também, só que vai pagar um pouquinho mais caro, né? Exatamente. Então vamos fazer o convite aí pra todos os fãs de carteirinha, que a gente sabe que são muitos aqui em Beltrão e em toda a região sudoeste do Paraná, de Anjos do Hangar. Por gentileza, o convite para todos, então, esse reencontro hoje à noite na Flame. Então tá, galera de Beltrão, super convidado, todo mundo, cidades ao redor ali, Marmeleiro, Renascença, Dois Vizinhos. Então, todo mundo só chegar na Flame. Olha ali. Acontece. É um patrão. Feito o convite, todo mundo convidado hoje na Flame, a partir das 23, vou chegar antes. 23 horas. A partir das 11 pode chegando lá, vai ter um somzinho antes e tal, um esquenta antes. Marco, obrigado pelo espaço de vocês. Tamo aí. Junto, é nóis. Obrigado pros ouvintes. Manda as músicas novas aí pra gente tocar. Divulgar, tá? Aqui na rádio. Manda a carimbada que fica mais bonito. Isso. Então, tá bom. Fechou. Valeu. Anjos do Hangar aqui no Yoyo. Muito bem. grande confusão. Vem aí, me dá o dinheiro aí. A pipa do vovô não sabe. A pipa do vovô não sabe. Robert, me responda uma coisa: você daria um presente de 600 mil reais para um amigo? Me dá o dinheiro aí. Não daria? Mesmo se fosse pôr de rico? Cala a boca, Jorjão. Pô, tava bom. Não. Se fosse pôr de rico. É a pergunta? Nem que tivesse, tava no meio. Se daria um presente de 600 mil reais. 600 mil reais? Para um amigo seu, mesmo se você fosse o Bill Gates. Para um amigo. Só se fosse o Bill Gates. Macho. Meu, só se fosse o Bill Gates. Não, não daria, cara. Não daria. Não daria. Por quê? Qual que é a história? Agora conta. Não, é que tem um youtuber aí que ganhou um carro do marido da Simone da Simaria, sabe? Ah, fiquei sabendo. É, pois é, exatamente. É. Não, mas eu não entendi o motivo. Por que ganhou? É que eles trabalham junto, né? Esse que é o motivo. Porque são amigos. São muito amigos. Isso tem coisa no meio. Tem o famoso cadastro único no meio. É, tem cadastro único. Você viu que essa semana o pessoal da série Game of Thrones, não sei se vocês acompanham, assistem. Não. Fizeram uma sacanagem na web. Fizeram. Sim, eles colocaram 20 cartazes, porque todo mundo quer saber quem vai ficar com o Trono de Ferro, né? E eles fizeram 20 cartazes colocando os principais atores pra confundir aí o povo pra saber quem vai vencer a guerra. Eles lançaram um pra decar. Um de cada e largaram no trono. Todo mundo no Trono de Ferro pra todo mundo. Ah, um pensa, não, é o fulano, não, é o cicrano, né? Então. Olha só. E você acha, João, que quem vai ficar no Trono de Ferro? Eu tô achando que é o anãozinho lá. O anãozinho? Eu tô achando que ninguém vai ficar no Trono de Ferro. Vai dar uma reviravolta. Cara, eu não sei. Eu tô ansioso esperando aí a última temporada de Game of Thrones. Tá, mas não começou ainda? Não, dia 18 de abril. Abril. Agora falando disso, vai lá na HBO. HBO. É o canal do Mike Jordan. Olha. Mikael, desculpa. Eu ia falar agora, semana que vem tem estreia mundial no Cinemax, que é da Capitã Marvel, né? Galera que curte. Opa, E provavelmente tem algumas partes que. Como é o nome do outro filme que tem todos os... É, vai lá no Google. Me ajuda lá, Junior. Vingadores Exato. Ah, Vingadores. Vai explicar muita Ultimate, coisa ali dos Vingadores. Ultimate. É verdade. Vai, como é que. Como diz meu filho mais novo, vai ter referências. Vai ter várias referências. Várias referências. O próprio Kevin Feige, o presidente da Marvel, falou que esse filme da Capitã Marvel, ele vai ter referências diretas com o Ultimato. Ou seja, tipo, quem assistiu Ultimato Capitã Marvel sem assistir Capitã Marvel vai ficar meio. Ué, da onde isso? Mas no outro Vingadores, no final aparece aquela chamada, o Pager chamando a Capitã Marvel. Mas, na verdade, até o Homem-Formiga 2, né, tem o final lá que... Tem referências. Vai se encontrar tudo, acho. É. Né? Sim, isso. Só que na Capitã Marvel vai ser tipo uma coisa que se tu não vê, não ver na Capitã Marvel... Tu não vai entender o filme. E assistir o Guerra Vingadores. Ou Ultimato, você vai ficar meio tipo, mas da onde que veio isso? Ué, como assim? Então, você tem que ir no cinema semana que vem. A Marvel, na verdade, amarra a sua vida, né? A Marvel é maravilhosa. Você fica cara. Pensando. Muito obrigado, Deus. O problema agora é o Stan Lee, né? Quero ver se vai aparecer aí o Stan Lee. Não, mas eles já tinham vendido pra Disney, né? Ah, mas todo filme eu achava legal a participação do Stan Lee. Eles faziam, né? A graça era aparecer o Stan Lee. Não, lá. Mas que no último filme eles fizeram uma cena ali que era num velório. E ele apareceu do nada. E ele apareceu meio pálido. Nossa. Viu, ele tava meio sem vida, assim, meio pálido. Ele não atuou muito. Não atuou muito, tá, ele não falou sal, nada. Olhinho fechado, mãozinha na barriga. Não atuou direito. Nossa. Ganhou o Oscar de pior ator, viu, né? Com os beicinhos mais roxos que o meu debaixo do ar-condicionado. Nossa, é que o Beto tá na menopausa, né? O ar que o Beto tá com os calorão. Você vê, né, Beto? Os caras reclamaram. Cara, o ar tá. Né? Você que está em casa, sinta um frio, multiplique por 10. Não. É o que nós estamos sentindo aqui, graças ao Beto Garcia. 23 graus, gente. 23 graus, meu. Fake news. Fake news. Tá bom. Semana que vem eu tô suando. Semana que vem eu vou vir de blusa. Cacharel. Vou vir de blusão aqui. Vamos e vai comprar ofertas. Onde essa blusa? Comprar na neve. Na neve. Isso, exatamente. É, Tito. O que você achou, Robert? Ah, até você. Não, eu entrei aqui. Adivinha? Tito, pode entrar. Tito. Eu falei, tá de brincadeira. É que você é parecido com o Tito. É igualzinho. Olha o cabelinho, ó. Sim. Você viu? É lindo igual o Tito. Quanto, Tito? Quanto, Tito? Boa tarde, a cúpula da rádio. Yo. Pronto, agora tá igualzinho. Ele até interpretou, né? Manda aí o que tem de bom na leve. Cara, agora é a hora de você aproveitar. São os dois últimos dias, hoje e amanhã, Sabadão, atendimento até as 4 horas da tarde, pra você aproveitar aquela mega promoção. Você compra um e o segundo par você vai pagar somente um realzinho. Opa, é então bom, é hora de aproveitar. Mas eu não tenho dinheiro, não recebi ainda. O que, que eu vou fazer? Não tenho nenhum real. Pede emprestado pro Robert que ele tem. Não tem problema, não precisa nem pedir emprestado, não. Vai lá que a gente ainda vai parcelar pra você em 5 pagamentos. Tô louco. Até aquele um real a gente parcela em 5 vezes. Sensacional. É o meu caso. Então tu compra um par, no outro vai pagar um real só e ainda parcela em 5 vezes no seu crediário, no seu cartão, como você preferir. E são todos os setores, pessoal. Sapatênis, sapato, você vai encontrar toda a linha de verão, né? O carnaval tá aí. Sim. Não deixe pra depois, só porque agora vai estar uma promoção incrível. Segunda-feira, atendimento normal, já também falando, né? Verdade. Atendimento normal. Que legal, tá aqui, enfim, né? Okay. É, tem que trabalhar, né? Então, segunda-feira, essa mega promoção também continua. E você, como eu falei, toda a coleção de verão, sandálias, rasteiras, tamancos, as melhores marcas do Brasil, você vai encontrar também na linha de tênis. Nike, Adidas, Skechers, quer um tênis pra fazer caminhada? Ah, eu preciso de um tênis pra jogar bola? Vá pra Leve que você vai encontrar todos os setores, você vai encontrar essa mega promoção, você compra um e o outro você vai pagar somente um real. Mas não pode perder tempo. É verdade. Só hoje, amanhã. Eita. E nós vamos fazer uma deixa aqui pra vocês pra segunda-feira. Boa. Tá? Opa, pra você aproveitar essa mega promoção, são os últimos dias pra você fazer muita, mas muita economia. Nós recebemos agora, Beto, tava lá na loja, e abriu umas 7 caixas de pegada. Pegada. Pra quem conhece a marca sabe. Opa. Que é um sapatênis, uma linha de sapato na faixa de 200, 180, 160. Nós estamos hoje com uma promoção, acabou de chegar, gente. Tem várias cores, são 6, 7 cores, vários modelos de sapatênis e tênis da pegada. Pegada. Por apenas R$99,90. Que barato, hein? Houve uma época que eu só comprava pegada. Por causa muito do, bom, muito da bom. Palmilha, por causa da pegada. É, a pegada também, bem levezinho. Isso. Tá? Você vai pagar somente R$99,90. Pra quem sabe qual é a marca, quem conhece, falando, quem conhece essa marca pegada, sabe que está muito barato, não é produto de saldo. Então você que está nos ouvindo agora, cara, corra pra Leve Calçados, tá bem na porta da loja, tá? E você que está ouvindo lá, tá a placa de 119, mas pra você que está ouvindo, nós vamos baixar pra R$99,90. Corre pra Leve, meu irmão. Pode ir lá que você vai curtir essa promoção. E na Confecções, lá onde o Tito tá, tá? Quanto? O Tito quanto? O Tito tá lá de boa. Né? Ouvindo com a cúpula, toda a coleção de verão, também nesses últimos dias, camiseta, bermuda, vestido, blusinhas, tudo que tem de verão, pessoal, você vai comprar uma peça, Zorba. E na segunda vai pagar só R$1. É muito barato. É muito barato mesmo. Tem e barato entra naquela condição também de parcelar ou não? Parcela também. Parcela até R$1 parcela. Mas vamos parcelar R$1 em 4 vezes pra ficar melhor a conta, né? É mais fácil. 25 centavos. Tá louco, não? Em 5 já é demais. Quer nas 5 vezes? Não, 4 vezes. 4 vezes. Tá bom. Prazo, como eu sempre falo, Beto, nosso prazo é diferenciado. Por quê? Você que não mora na cidade, Beltrão, né? Mora aí na região, não tem problema, gente. A gente faz no boleto pra você. Então também não tem nenhum custo. Sem custo. Adicional. Boleto. Você faz seu crediário, aprovado na hora, não tem frescura. E você já pode parcelar aí no boleto e pagar na sua cidade. Boa. Então fica bem tranquilo. Que no legal. Cheque para quando você quiser. Cartão de crédito tem 12 vezes. 12 vezes. E o atendimento diferenciado e o melhor preço da cidade. Por quê? Por que, que é o melhor preço da cidade? Porque nós temos mais de 40 lojas. Então, nós compramos para 40 lojas, com isso nós conseguimos preço melhor e repassamos isso pro nosso cliente. Mais de 40 lojas, mais de 40 anos, né, de história. Mais de 40 anos de história. Tudo começou em Francisco Beltrão, né? Na verdade, começou em Maravilha. Maravilha. Eu quis dizer que era uma maravilha. As lojas do Celão começaram aqui em Beltrão. Ah, né? Isso mesmo. Mas o grupo começou lá e daí o Celão veio pra cá. Já veio pra cá. Expandeu. E aí só foi. E aí tá o que tá. É isso aí, deu o que deu. Então vem correndo pra Leve Calçados, Leve Confecções, duas lojas, dois endereços na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão. Na dúvida, todo sábado a loja abre até as 4 horas da tarde. Praticamente, né? 16 horas, né? Exatamente. 16 horas. É isso aí. Não popular tem 16 horas. Muito obrigado, Robert. Valeu, Robert. Valeu. E vamos ficando por aqui. Só quero dizer pros colegas que semana que vem não esquecem do blusão, tá bom? Tá bom, beleza. Tchau. Do cachecol. Tchau. Até 28. Bom final de semana. Tchau.